tempo é dinheiro, só quem faz o centro mesmo. E na capital já faço visto desde o berço. Cidade do pecado que lutamos por respeito. Das mão querem teu braço, seu aceito. Tempo é dinheiro, só quem faz o centro mesmo. E na capital já faço visto desde o berço. Cidade do pecado que lutamos por respeito. Das mão querem teu braço, seu aceito. Por isso devo ter muitos clones. Eu me faço mané, eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones. Eu me faço mané, eu me faço mané, eu me faço mané. Diabo no matanjo, nigga. Sentia-me assiste tipo câmeras do banco, nigga. Nem com escova de dentes, diz-me o nome da tua boca. Super diva, quem é? Pude te puxar na coma, yeah. Nem sempre fui assim, mãe, não zanga comigo. Madrugadas em branco, job em turnos de vampiro. Nem sempre fui assim, nem sempre fui assim. Mas isso vivei nas trás do Bob, não é pra mim. Tua chica, deve ser tua chica. Ela precisa de direção, traço um mapa para o meu grip. Uma vida lá na família, você para anestesiar-me. Gelando com bonecas, não estou a falar de Barbie, yeah. Eu me faço minha team também. Nariz empinado, nem cirurgião do Michael consegue. Não way, eles vão odiar por tudo que tu podes ser. Eu sou Zango Light, diz-me algo que eu não sei. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. My money on the another level. Um pra um com teu idol, o troféu eu levo. Factos, slim fit nos fatos. Fake niggas distância, diabos numa de anjos. Tiger bebo my way, pelos clubs nigga eu ando. Exagero, emo, emblema, DNA, acusa só taco. Fresh nigga, teu rap é só trash nigga. Faz matrícula na joaninha, estás na creche nigga. What the hell you mean? We the strongest team. Living dreams, doggy nessa chick. Nunca largo dough, that's my thing. Haters ficam burros when I nigga spit. Educo todo rap, eu sou rafeiro, sit. Top nigga, my name go. Meu passaporte é Diplo. Não precisa luz, in the dark nigga, my chain glow. Fiz muito pelo rap, mas odiado sou. Qual é a cena, Joe? Qual é a cena, Joe? Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Devo ter muitos clones, eu me faço mané. Eu me faço mané, eu me faço mané. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz eu sinto mesmo, faz eu sinto mesmo. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz eu sinto mesmo, faz eu sinto mesmo. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E só quem faz eu sinto mesmo,